abra sua Bíblia Primeira Samuel, capítulo 1, eu vim pregar essa noite para quem precisa de uma intervenção de Deus urgente. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir. Hoje eu vim pregar, não sei se é para todos. Mas eu vim pregar essa noite para quem precisa de uma intervenção de Deus urgente. Tem alguém aqui? É para você que eu vim pregar. 1 Samuel, capítulo 1. Você que tem costume de anotar, pegue papel, caneta, pegue aí seu iPhone, iPad, iFolha. Dá uma palavra rema profética. Versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 7. A Bíblia diz assim: e isto acontecia ano após. Você está lendo? Vamos lá, 1, 2, 3. Isso acontecia ano após ano, 100 anos ia a casa do Senhor, sua rival procurava, e ela chorava e não ouvia. Isto acontecia ano após ano. Ano após ano. Filho, melhore mais o som para mim, ainda não estava me agradando. Isto acontecia ano após ano. Eu fiz questão para que você para que nós pudéssemos fazer uso dessa tradução, porque é aquela que nós mais conhecemos. Mas eu estou em mãos aqui da tradução Viva, que é uma tradução, uma Bíblia atualizada na linguagem de hoje, que ela não diz isto acontecia ano após ano, mas ela diz todo ano era a mesma coisa. Todo ano era a mesma coisa. Repete comigo esta frase. 1, 2, 3, vai. Todo ano era a mesma coisa. Ah, você pode dizer com mais ânimo. Todo ano era a mesma coisa. Eu quero pregar esta noite sobre este tema. Depois que você ouvir, se levante do seu lugar e fale com 7 pessoas, mas dá um grito nesse crente. O pastor, se ele não sentar mais do meu lado, ele nunca mereceu sentar. Mas eu quero falar essa noite sobre este tema. Chega da mesma coisa. Sacode o ombro de alguém que está na sua com a mesma coisa, esta mensagem não é para você, você pode ir embora. Agora, se você está cansado da mesma coisa, eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje é a noite que Deus vai trazer mudança na tua vida. Oh meu Deus, se alguém para receber isso aqui, eu estou sozinho. Merece a nossa atenção. Eu sei que estamos diante de um texto familiar, aonde por diversas vezes você já ouviu ministrações profundas acerca do mesmo. Porém, dentro daquilo em que você já conhece, ou até mesmo já ouviu, permita-me, por graça de Deus, compartilhar a você uma visão. A Bíblia diz que havia uma família na terra de Efraim, cujo nome do chefe da casa, marido, era Eucano. Eucano, ele era casado com duas mulheres. Não sei como ele conseguiu. Eu sou casado com uma, já dá para baixo. Ele era casado com duas. Diz o texto que uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Preste atenção, por favor, a menos que você esteja escrevendo o que eu estou falando. Eucana, junto com a sua família, ele carregava na sua vida uma tradição, um costume. Qual era, pastor? Diz o texto que todos os anos Eucana juntava a sua família, saía de casa e ia até Siló. Por que Siló? Lá em Siló estava o tabernáculo, estava o templo, o lugar sagrado, o lugar da adoração. Quando Eucana e sua família chegavam em Siló, eles entravam no tabernáculo e adoravam a Deus. Existem aqui algumas realidades. Primeira delas, de Efraim até Siló, a história parelada ao texto diz que eles caminhavam 13 quilômetros. Andar 13 quilômetros é muito pouco. Muito pouco. Eu viajo muito, mas quando eu estou em casa, eu costumo andar 13 quilômetros de carro. Você nem imaginou eu correndo 13 quilômetros. Então eles. Eles andavam 13 quilômetros. E quando entravam no tabernáculo, Eucana e sua família adorava a Deus. E aqui já vai a primeira lição. Não, papai. Depois de andar a pé 13 quilômetros, eles entravam no templo e adoravam a Deus. Aí tem crente que está aqui e não andou a pé 13 quilômetros para vir no culto. Vem de carro, vem de ônibus, vem de jegue, vem de van, vem de bicicleta, vem de carona, vem de táxi. Camarada tem coragem de chegar num ambiente profético como esse e ficar duas horas assim. Dá um glória, dá um aleluia. Se alguém do lado dele, glória, meu coração, para que me assustar. Cabeça da mulher só porque eu levantei. Uma loura me chamou de macaco. Só porque eu levantei. Eucana e sua família chegava no templo e adorava a Deus. Meu filho, você precisa entender uma coisa. Saiu de casa para vir aqui é para adorar a Deus. Pastor, Deus não responde à sua dor, Deus responde à tua adoração. tinha uma qualidade neles que precisa ter em você. Mas se eu ia vender um DVD, eu não vou vender agora porque eu vou falar. Mas eu vou falar. Que qualidade que tinha neles, pastor Eleonima, que tem que ter em mim? Eles não eram refém da programação. Glória a Deus. Você vai voltar para casa E quando o culto terminar, você volta para a sua realidade. Eu já participei, eu sirvo a Deus desde quando eu nasci. Eu já participei nessa trajetória de cultos inesquecíveis. Não posso afirmar para você que eu já vi Deus fazer tudo, porque eu ainda tem muita coisa para eu ver Deus fazer, mas eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Eu já participei de reuniões que deu vontade em casa pegar a cama e trazer para dentro da igreja e dizer: daqui eu não saio nunca mais. Mas o culto terminou, o congresso terminou, a conferência terminou. Eu vou falar. Olha bem para mim, para depois você me dizer que eu inventei. É perda de tempo você vir para cá se você não quiser encarar as duas realidades. Como é que você faz esse esforço todo para estar aqui terça-feira se você não quer enfrentar as duas realidades? Diga para quem está ao seu lado: você é um adorador. Mas existe uma realidade na tua vida. Presta atenção. Todas as pessoas, escute, todas as pessoas que desistiram, se entregaram. Isto só aconteceu com elas porque elas não quiseram enfrentar a sua realidade. Eu não vi esta noite pregar para todos. Eu vim esta noite pregar para alguém que deseja, anseia e quer ver Deus trazer vitória nas realidades da sua vida. Tem alguém aqui? Eu Você já ouviu alguém dizer essa frase? Não vou mexer com isso não, que dá muito trabalho. Deixa isso quieto, isso é casa de... Ah, eu vou falar. Tem cliente que passa em frente a macumba, em frente a uma curiosidade, e faz assim: licença. Se eu vejo um trabalho de macumba na rua, eu paro meu carro, deixo, vou lá, levanto, vê se tá meu nome. Já que não serve assim. há anos. Só que teve um dia. Só que teve um dia. Como diz minha mãe, Ana acordou virada. Thank you. presente para uma imagem. Quando Ana foi para o templo naquele dia, ela estava decidida. Ela estava decidida. Posso falar uma verdade essa noite? Posso falar ou não? Posso falar? Diga para quem está ao seu lado. Você que decide se Penina vai durar mais na sua vida. Diga para ele. Aí ela faz três coisas que, se você fizer, a virada de Deus começa hoje na tua vida. E eu começo a pregar a partir daqui. Posso falar? A Bíblia está aberta aí, você já fechou? Já guardou o papel? Começa agora. Ela faz três coisas. Antes que eu fale as três, grava uma coisa que eu vou lhe falar. Diga para alguém que está ao seu lado assim: nunca mais se esqueça disso. Quando Deus libera uma palavra, é porque ele quer gerar mudança na sua vida. Diga para esse crente que está ao seu lado: nada na Bíblia é para preencher folha. Tudo tem um propósito. Versículo 9. Bate no telão aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Através, quando terminou de comer, beber, o suor, achou o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. E que diz a última palavra? Não, fez o quê? Fez o quê? Eu estou pregando desde o dia 1 de março, sem parar. Sua voz está melhor do que a minha, você não tem a dúvida. Ela fez o quê? Quem está cansado da mesma coisa, ele se levanta. Isso aqui é a marca de quem quer mudança. Se levanta. Aleluia. Agora vira para esse crente e fala assim: é possível você se levantar? É possível você se levantar. Diga, porque existem pessoas na Bíblia piores do que a sua situação, e elas conseguiram se levantar. Olha para mim, tem um moço na Bíblia que um dia estava almoçando e não estava comendo. Eu comi hoje, eu comi uma picanha. Sei o que Deus vai fazer quando eu terminar. Mas eu já estou orando desde já. Mas olha, esse moço comeu, ele estava comendo uma picanha. A Bíblia diz que ele comia lavagens de porcos. Quem estava sentado ao seu lado não eram pessoas nobres como você. Eram porcos. Mas esse camarada abre a boca dentro de um chiqueiro em meio à desgraça e diz: eu vou me levantar. Alguém está vindo dizer, meu filho, se aquele rapaz dentro de um chiqueiro em companhia de porco se levantar não está atrelado ao lugar que você está, nem o que você está passando. Se levantar está atrelado a uma decisão de querer mudar. Só decide. Eu. Segunda coisa que ela fez, versículo 10. Versículo 10. A Bíblia diz assim: imolando a amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Sabe qual é a interpretação disso aqui? Olha para mim. Quem está cansado da mesma coisa, ele traz o céu para a terra com uma oração. Aleluia! Você não entendeu, eu vou repetir. Eu vou descer para você ver que é você. Olha aí. Quem está cansado da mesma coisa, ele traz o céu para a terra. 9 horas, ele fica assim. Vai numa festa, sai uma hora da manhã para comer um pedaço de bolo. Já brigou com o marido por causa de um pedaço de bolo. Já perdeu a carona por causa de um pedaço de bolo. Meu filho, o que Deus tem para a tua vida de hoje é maior do que aquilo que você deixou. Eu sou bem-vindo. vai encerrar agora. Quem está cansado da mesma coisa, ele tem coragem de comer. Se levanta. Segundo, ele traz Deus para? Ele traz Deus para? Terceiro. Versículo 11. Versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia diz assim: e fez um. E fez um. Complete o versículo, vá. Stop! palavra de Deus para essa igreja. Entende? Deus não levantou a Lagoinha de Niterói para ser mais uma igreja. Deus levantou a Lagoinha de Niterói para tempo de coisas absurdas acontecerem. Tem alguém que tem convicção disso? Tem certeza disso? Que está ao seu lado, se ele ficar irritado, põe na minha conta. Diga para quem está ao seu lado: avisaram! Não tem que ser só de Deus! Dá um grito nele e fala: tem que ser sua! Voto. Você sai do comum. Você sai do normal. Diga: voto. Você surpreende Deus. Às vezes, quando eu uso essa expressão nós, eu estou me incluindo nela. Presta atenção. Nós usamos muito essa frase aqui, ó. Deus me surpreende. Você já experimentou surpreender? Você já experimentou fazer Deus olhar lá do céu para você e falar: ah, isso eu não esperava dele fazer isso, não. Porção? Isso quer dizer que Ana chegava no templo e fazia isso aqui. Olha para mim. Olha para mim. Ana chegava no templo, sentava, adorava, louvava. Deixa o mais grande, mas ele se lembra. Era Ana. Mas na hora do sacrifício, sabe quem ia voltar a sacrificar? Eu, Cana. Aí o Cana chegava no sacrifício, olhava para Ana. Por mim, por você. Entregava a porção dupla. Nesse dia que ela estava virada e querendo a mudança. Porque tem dia, para mim é hoje, não sei se tem mais alguém. Tem dia que tu chega no culto e fala assim: não quero saber quem vai pregar, não quero saber quem vai cantar, eu vou levar.